Romário sob pressão. Cariocas saem às ruas pelo impeachment de Alexandre de Moraes. O calor do Rio de Janeiro não vem só do sol escaldante. As ruas da cidade estão pegando fogo com a energia dos cariocas que, cheios de paixão e determinação, cobram o senador Romário para assinar o pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, STF. No dia 5 de agosto de 2025, a Avenida Atlântica, em Copacabana, virou palco de um movimento vibrante, onde patriotas gritaram com orgulho: "Senador Romário, você trouxe o Tetra. Tá na hora de trazer o impeachment do ministro Alexandre de Moraes." Esse clamor, cheio de gratidão pelo legado de Romário como herói do futebol e esperança por sua atuação como senador, é um chamado por justiça e liberdade. Vamos mergulhar nessa onda de fervor popular, entender por que os cariocas estão tão mobilizados e como a pressão sobre Romário pode mudar o jogo político do Brasil. Com o coração pulsante, essa é uma história de luta, união e a busca por um país mais justo. Os cariocas que tomaram as ruas do Rio não estão brincando. Organizados por lideranças como o procurador Mariano, o ato em Copacabana, em frente ao posto 4, reuniu milhares de pessoas indignadas com o que chamam de decisões autoritárias de Alexandre de Moraes. Para eles, o ministro do STF extrapolou seus poderes, especialmente com medidas que restringiram plataformas digitais e investigações controversas, como as ligadas aos eventos de 8 de janeiro de 2023. A frase que ecoou na orla, "Romário, assina", reflete a confiança que os patriotas depositam no senador do PL, um ícone nacional que conquistou o Tetra em 1994 e agora é visto como uma esperança para levar adiante a luta pelo impeachment. Eles acreditam que Romário, com sua história de vitórias, pode ser o craque que falta para fazer o gol da justiça. Quer fazer sua voz ser ouvida? Conta nos comentários o que acha desse movimento e como ele pode mudar o Brasil. A gratidão dos cariocas por Romário é clara. Ele não é só o baixinho que encantou o mundo com seus gols, é um senador que representa o povo fluminense. Mas, até agora, Romário não assinou o pedido de impeachment de Moraes, o que gerou a cobrança pública. Segundo notícias, como as do Diário do Rio de 7 de setembro de 2024, o senador está entre os parlamentares indefinidos, ao lado de nomes como Messias de Jesus e Ciro Nogueira. Enquanto 34 senadores já se declararam a favor do impeachment, conforme o site Voto Senadores atualizado em agosto de 2025, Romário ainda não se posicionou claramente. Isso frustra os manifestantes, que veem nele o potencial de liderar a oposição contra o que chamam de censura institucional. A pressão é enorme. Cartazes, gritos e faixas em Copacabana pedem que ele abandone a neutralidade e entre no jogo, como fez na final da Copa de 94. É um momento de decisão, onde cada apoio conta para virar a maré. Por que tanto foco em Alexandre de Moraes? Os patriotas cariocas, junto com outros movimentos pelo Brasil, acreditam que o ministro cruzou linhas perigosas. Decisões como a suspensão de decretos do Executivo, a condução de inquéritos contra figuras políticas e a restrição de plataformas digitais são vistas como abusos de autoridade. Em 2025, o debate ganhou força com 48 pedidos de impeachment protocolados no Senado, incluindo um de Flávio Bolsonaro, segundo o Estadão de 23 de julho. Apesar disso, nenhum processo avançou, já que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, tem segurado os pedidos, como noticiado pela CNN Brasil em 12 de setembro de 2024. Para os manifestantes, Romário é uma peça-chave. Sua assinatura poderia pressionar Alcolumbre e inspirar outros senadores a se juntarem. A vitória, para eles, seria ver o impeachment avançar, trazendo o que chamam de fim da censura e justiça para o Brasil. Essa luta não é só sobre Romário ou Moraes, é sobre o futuro do país. Os cariocas nas ruas de Copacabana carregam uma energia contagiante, uma mistura de indignação e esperança. Eles acreditam que, se Romário ouvir o povo, o Brasil pode dar um passo gigantesco contra o que veem como injustiças do STF. Cada faixa, cada grito, é um lembrete de que a democracia vive da participação popular. A gratidão por esses patriotas vem da coragem de não se calarem, de irem às ruas mesmo sem grandes líderes presentes, como Jair Bolsonaro, que não participou do ato, segundo a Gazeta do Povo de 3 de agosto de 2025. Eles mostram que o povo é o verdadeiro craque, capaz de mudar o placar. E Romário? Será que ele vai ouvir o chamado e entrar em campo? Só o tempo dirá, mas a pressão dos cariocas é um sinal de que o Brasil está acordando. A história está sendo escrita agora, e você faz parte dela. A pressão sobre Romário é um convite para todos nós. Levantar a voz, cobrar nossos representantes, acreditar que o Brasil pode ser mais justo. Cada passo dado em Copacabana é uma vitória, uma prova de que o povo não desiste. Então, que tal se juntar a essa energia? Reflita sobre o que você quer para o país, converse com amigos, cobre ações dos políticos que você elegeu. E agora, quero saber de você. Acha que Romário vai assinar o impeachment? O que te move nessa luta por justiça? Conta nos comentários e divide essa paixão por um Brasil melhor. E, se esse texto te inspirou, entra no nosso grupo do Telegram para mais conversas que vão fazer seu coração bater mais forte pelo nosso país. Entre no grupo Telegram, link aqui na descrição.